Sem praia, sem cor, areia sem campo, praia sem o tempo. amor. Só isso e muito mais sabes que sim. Volta para mim. Esse rio azul que eu era quando estava já não é igual. Mudaram suas águas, transformou-se em sal. E amargo é o tormento das suas marés. Vinda mais do sul que eu tinha com teu vento, tudo aqui mudou. Ciclone violento, meu viver ficou. Destino de cinzento, da cabeça aos pés. Porque tu não estás, naufrago dia a dia. Porque tu não estás, triste maresia que a saudade faz, morrendo em nostalgias toda lenta. Sou um mar de dor, sem o teu oceano, sou olhar sem cor. Tudo em mim está insano sem o teu amor. Eu só navego em ondas sem se ti. Sou um mar de dor, sem ter a tua praia, sem olhar sem cor. Areia sem caminho. Para mim. Esse rio azul que eu era quando estava já não é igual. Mudaram suas águas, transformou-se em sal. Amargo é o tormento das suas marés. Oh, anda mais do sul que eu tinha com teu vento, tudo aqui mudou. Ciclone violento, meu viver ficou. Estima de cinzento, da cabeça aos pés. Porque tu não estás, naufrago dia a dia. Porque tu não estás, a triste maresia que a saudade faz, morrendo em nostalgias toda lenta. Carinhoso como imaginei. Se tiveres o toque que eu penso Mexe, mexe que eu gosto.

102 da Antena Web. É tão difícil acordar e não te ver e procurar-te pela cama sem te encontrar. Quase impossível respirar sem teus lábios ter para te beijar, para te beijar. Mas é difícil eu provar-te que hoje estou arrependido desse pacto que também quis. Quase impossível tu escutares-me, mas se assim for, acredita em mim, acredita em mim. Eu dava tudo na vida para te ter aqui. Dava o que tenho e não tenho para voltar atrás. E para não ter esta ferida a sangrar por ti, porque tu não estás, porque tu não estás. Eu dava tudo na vida para te ter. Dava o que tenho e não tenho para te ver voltar. E assim curar esta ferida que sangra sem fim. Por estar sem te amar, sem te amar. Tão difícil estar sozinho entre lençóis. Não aquecem sem teu corpo lhes dar calor. Parece incrível ter pensado que havia depois. Sem o teu amor, sem o teu amor. Eu dava tudo na vida para te ter. Dava o que tenho e não tenho para voltar atrás. E para não ter esta ferida a sangrar por ti, porque tu não estás, porque tu não estás. Eu dava tudo na vida para te ter aqui. Dava o que tenho e não tenho para voltar atrás. E assim curar esta ferida que sangra sem fim. Por estar sem te amar, sem te amar. Pra te ter aqui.

para ti. Alguém que pode não gostar e depois raiar dessa massa.

E os seus olhos até fazem pisca-pisca. Mas que estranha sensação. Até haja quem sufoque. Amor de alta tensão. E os seus olhos até fazem pisca-pisca. Mas que estranha sensação. Até haja quem se foque. Amor de alta tensão. Que faísca e dá choque. Quando eu a beijo, seus lábios dão faísca. E os seus olhos até fazem pisca-pisca. Mas que estranha sensação. Até haja quem se foque. Na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Está bem, para pior já basta assim.

que estou louco. Salta, manhã, são horas de andar. Café, depressa, de novo atrás. Lá vem o patrão. Porra, já está. Aguenta aí outro dia. Porra, já está. Aguenta aí outro dia. Come on.